Garruchos, o paraíso do Dourado, onde o rio Uruguai é generoso com seu povo e a terra produtiva melhora a vida de muita gente. Antiga vila de Santa Bárbara de Garruchos, habitada desde o tempo dos jesuítas. Berço de Garabi, obra ousada de conversão de energia com a nação argentina. Garruchos do São José Velho, do Passo da Tigra, do histórico São Lucas e das águas minerais do Barreiro. Missioneira, 94.9. Agora em Garruchos, um novo som, com o mesmo coração. 5 horas. Missioneira FM, 94.9. A rádio que todo mundo ouve. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A seguir, Alvorada Missioneira. A Rádio Missioneira apresenta na sua primeira atração do dia, programa Alvorada Missioneira, despertando junto com você e com a boa música do Rio Grande. Na comunicação do campeiro Nascimento Oliveira, está no ar, Alvorada Missioneira. Muito bom dia, meus amigos. 5 horas, 1 minuto, 5 e 1. Estamos de volta aqui em Cidade do Rio Grande com mais uma edição do nosso tradicional Alvorada Missioneira. Aqui pela sua Rádio Missioneira FM 94.9 de São Luís Gonzaga. Apresentação do programa deste amigo de vocês, o Nascimento Oliveira, supervisão de direção geral de Milton Rockenbach. Junto com vocês, como é de costume, das 5 da manhã até as 6:30, o nosso programa. Hoje, quarta-feira, 26 de maio, ano 2021. Tempo é bom, estamos na estação outono, temperatura em 7 graus, 95% é a umidade relativa do ar. Apresentados, então vamos em frente e abrindo a parte musical da edição de hoje, começando hoje com Luiz Marenco, décima do Potro Baio. Os Mateadores chegam com Depois da Lida e o Grupo Raízes com Cavalo Alazão. Buenos dias! Alvorada Missioneira no ar. Eu saí pela fronteira, ter negócios de importância, que é pra ver se me ajustava, de capatas numa estância. Cheguei lá e me ajustei, onde havia uma potrada, onde tinha um bagual baio, respeitado da pionada. Da venta rasgada, carunchado nos colinho. Baio da venta rasgada, carunchado nos colinho. Foi o que mais me agradou, para sentar meu lupilho, pra encilhar o venta rasgada. Custou uma barbaridade, baixo a cabeça na estância, foi levantar na cidade. Da estância para a cidade regulava légua e meia. Da estância para a cidade regulava légua e meia. Onde o baio se acalmou foi na venda do Golveia. Eu apiei lá no Golveia pra tomar um trago de vinho. Depois belisquei o baio, desde a marca até o focinho. Este baio cordoviava, mesmo que foi taponeiro. Este baio cordoviava, mesmo que foi taponeiro. já tava acostumado por corcoviar o dia inteiro. Pouquei pra um oitão do rancho, vi uma prenda me espiando. O baio não via nada, continuava corcoviando. Menina, minha menina, me agarra, senão eu caio. Menina, minha menina, me agarra, senão eu caio. Que eu já venho a sufocar num balanço deste baio. Uma espora sem roseta, a outra sem papagaio. Se as duas tivessem boa, que seria deste baio? Quase arrebentei um pulso e as duas canas do braço. Quase arrebentei um pulso e as duas canas do braço. Deixei o baio bordado de tanta espora e mangaço. Um dia deixei a estância e fui cumprir minha sina. Mas o baio ficou manso até pro selim de China. Mas o baio ficou manso até pra o selim de China. Mas o baio ficou manso até pra o selim de China. Alvorada Missioneira é a música do Rio Grande em destaque, na comunicação de Nascimento Oliveira. Já me espera, companheira, um amargo bem cevado só pra mim. E na estrada, quando ela vê a poeira, fica feliz porque meu dia chega ao fim. Me recebe com um sorriso cristalino e já indaga como está o meu cansaço. Então eu digo que me sinto um menino quando estou no aconchego dos teus braços. Então eu digo que me sinto um menino quando estou no aconchego dos teus braços. E me beija perguntando do meu dia, e me diz em um segundo o que fez. A saudade é tanta que parecia que ela não me via, mas deu um mês. A noite quente vem chegando sorrateira, seu olhar já diz os meus sentidos. Ela insinua que existe uma mulher toda minha dentro do vestido. Ela insinua que existe uma mulher toda minha dentro do vestido. Tanta coisa pra minha linda, de arco-íris cheios de cor. Pois ela sabe que minha fortuna se resume só no meu amor. A melodia ser espelha das aguadas, é de garupa no lombo do vento. E nos faz uma serenata campeira quando entra pelo rancho adentro. E nos faz uma serenata campeira quando entra pelo rancho adentro. E me beija perguntando do meu dia, e me diz em um segundo o que fez. A saudade é tanta que parecia que ela não me via, mas deu um mês. A noite quente vem chegando sorrateira, seu olhar já diz os meus sentidos. Ela insinua que existe uma mulher toda minha dentro do vestido. vestido. Ela ensinou que existe uma mulher toda minha dentro do vestido. Meu dia, e me dizem o segundo o que fez. A saudade é tanta que parecia, ela não devia mais ter um mês. A noite quente vem chegando sorrateira, seu olhar já diz aos meus sentidos. Ela insinua que existe uma mulher toda minha dentro do vestido. Ela insinua que existe uma mulher toda minha. Você está ouvindo Alvorada Missioneira com Nascimento Oliveira. Quando tem festa no pago, me aprumo bem a preceito. Meu cavalo tem respeito nas carreiras do rincão. Olha a carreira, meu cavalo companheiro. Corre, corre bem ligeiro pra com sobra tu chegar. Corre a carreira, meu cavalo companheiro. É de pata bem passeio. Se aprumar. Este cavalo que falo tá lá em São Luís Gonzaga, lá no primeiro distrito onde mora-se a Maria, benzedeira mais famosa, que insiste na redondeza. É buena, tenho certeza, me curou com brasa fria. Meu velho torrão amado, quero voltar a São Luís. Este chão que eu sempre quis, onde ando sempre falo, pra montar meu alazão e visitar os amigos que trago junto comigo, pois a saudade é um pialo. Corre a carreira, meu cavalo companheiro. Corre, corre bem ligeiro pra com sobra tu chegar. Corre a carreira, meu cavalo companheiro. É de pata bem faceiro, que é pra vida se arrumar. Thank you. antes de compartilhar, curtir, retweetar ou copiar uma notícia ou informação, verifique primeiro se o site ou a pessoa tem compromisso com a verdade e isenção na informação. Não compartilhe ou divulgue informações falsas. Uma campanha da Rádio Missioneira. Compromisso com a informação. Se liga nessas ofertas da Lojas Becker. Forno elétrico Fischer de 699 por 599. Chaleira elétrica Britânia em 5 sem juros de 23,80. Secador de cabelos Britânia só 5 vezes sem juros de 25,80. Multiprocessador Britânia em 15 vezes de R$25. E boneca Masha em 5 vezes sem juros de 15,90. Vem comprar barato. O povo tá esperando o gaiteiro, puxa esse fole. Não dá mole, vamos arrebentar. Você está acompanhando o programa Alvorada Missioneira na comunicação de Nascimento Oliveira. Falando aqui da nossa cultura gaúcha, 5 horas mais 16 minutos, temperatura em 7 graus. Em nome de Birk Materiais de Construção. Tem tudo que você precisa para a sua obra, hein? Areia e brita no bag, cimento, ferro, argamassa, cal, tijolo maciço e furado paletizado. Além de cerâmica, tintas, material elétrico, hidráulico e a linha completa de ferramentas. Você que está construindo ou planeja construir ou reformar, leve a lista de compras de produtos que você for efetuar lá junto a empresa Birk Materiais de Construção, compra tudo, né? Paga lá no cartão ou outras formas de pagamento lá. 13 de maio, 1835, fone lá do meu amigo Birk, é o 3352-4585 ou no WhatsApp 984518225. Super Compra São Jorge, as ofertas. Carne bovina paleta com osso, quilo R$25,98. Maçã Fuji Galo, quilo R$2,99. Ovos vermelhos solta, dúzia R$4,99. Massa Casaredo Rigatoni, parafuso e caracolinho, pacote, o quilo, R$4,98. Massa Pastel Dálita, 500 gramas, R$4,99. Maionese da Ajuda Sachê, 200 gramas, R$1. Maionese da Ajuda Sachê Tradicional, 510 gramas, R$2,28. Nescau Nestlé, 200, o 2.0, 400 gramas, R$5,49. Doce de leite Langiru, 400 gramas, R$3,99. Wafer Isabela, sabores, 100 gramas, R$1. Pêssego em calda, fatias branco, 820 gramas, R$5,98. Óleo de soja lisa pet, 900 ml, R$7,98. Leite integral, LG, 1 litro, R$3,39. Coca-Cola pet, 2 litros e meio, R$5,79. A cerveja Amstel, puro malte, 473 ml, R$3,49. Cerveja Skin, 600 ml, sem casco, a R$3,49. Creme dental, Freedent, menta, 180 gramas, a R$2,99. O sabão em pó brilhante, sachê 800 gramas, R$6,29. E o papel higiênico Dueto, folha dupla, com 12 rolos de 30 metros, a R$12,98. Ofertas válidas até o dia 27 de maio, ou enquanto durar o estoque. Cacreme para julho de 2021, no handcheque para o dia 19 de julho de 2021. Aceitamos todos os tipos de cartão no Banri Quero Quero em duas vezes, no setor de bazar e brinquedos em até 5 vezes. Fone 3352-2954, na Salvador Pinheiro 412, bairro Duque de Caxias. Madeireira WS, dispõe de tábuas e pinos e eucalipto, madeira para cerca, listão e tramas, por encomenda, madeira para pergolado, e inclusive dá instalado, né, gente? Pergolado. Não faz o orçamento também, você pode fazer, ligar no 991-63-3687, fala com o nosso amigo o Gerson Weber, né? Um abraço a toda a equipe lá da Madeireira WS, estão firmes com a nossa cultura gaúcha. Lojas Becker, tradição de bem viver, filial 9 aqui em São Luís Gonzaga, na General Paiva 1299. Procure também a Lojas Becker mais próxima de você, a conexão que move tudo. Olha o setor de eletroportáteis, né? Eletrodomésticos, esse setor de eletrônico, né? Também nós temos aqui a linha de brinquedos, smartphone, setor de informática. Então, uma loja repleta de novidades para você conferir, hein? Venha visitar hoje mesmo as Lojas Becker e conferir. Tradição de bem viver. Fone 3352-4041. telefone aqui das lojas Becker de São Luís Gonzaga, mas também tem em Cerro Largo, Roque Gonzales, São Nicolau, Santo Antônio, Boa Soroca, enfim, aqui na nossa região, né? Quase todas as cidades têm as lojas Becker, então venha conferir, comprar produtos de qualidade. Lojas Becker, um abraço meu amigo Leandro Lavaracor, que tá ligadito com a gente e ouvindo o nosso programa, né? Um abraço para vocês aí. E muito obrigado pela audiência dos amigos que estão firmes com a gente e ouvindo a programação Galdeira aqui da nossa Rádio Missioneira. Já na audiência, meu amigo Alex Dias, lá na fazenda em Pirapó, na audiência aqui do nosso programa. Um abraço, Alex. O Alexandre Dias, né? É isso? Deixa eu só correr as letras aqui. Os amigos que me dão um bom dia cedo para ouvir o nosso programa, né? É isso mesmo, Alex Dias aí. Um abraço, Alex. O Valdo, bairro Itapevi, aqui em São Luís Gonzaga, na audiência do nosso programa. Também na audiência, bom dia, levanta-se, tentando o mato lá escutando nosso programa. Aquele abraço, obrigado pela audiência aí. Nego Mário Pião Andarilho, pedido musical do seu Valdo, ele vai ouvir. Depois, na sequência, o João de Almeida Neto chega e canta Vozes Rurais. 5:21. Na fazenda do seu João Aquino, eu trabalhava pra ganhar o pão, tomando égua e pialando touro, me divertindo com os outros peão. Eu tinha um laço de capôs e braça, era uma graça com a corda nas mãos, pois cada touro que por mim passava parece que encontrava um buraco no chão. Pois cada touro que por mim passava parece que encontrava um buraco no chão. Quero agradecer esse grande peão do Rio Grande, Ivanir Santiago. Abraço, meu companheiro. Quando chegava o fim de semana e na estância eu ficava sozinho, eu encilhava um quarto de milha, ia saindo bem devagarinho. Eu ia até a Vila Bororé comprar cachaça, água pura e santa. De tardezito eu voltava cantando, matando a sede no bico da guampa. De tardezito eu voltava cantando, matando a sede no bico da guampa. Cavalo velho, bom e muito esperto, troteava certo na quina do trilho. De vez em quando davam a negada, porque na estrada passava um zorrinho. E quando o trago de vez me pegava, eu posava embaixo do espinilho. Meu companheiro eu desencilhava, não me apertava, sou peão andarilho. Meu companheiro eu desencilhava, não me apertava, sou peão andarilho. No outro dia cedo eu levantava, já campereava em ver nada do sopro. Quando um touro abichado encontrava, logo laçava e não tinha de choro. Soltava a armada do 14 braça e pelas aspas eu pegava o touro. Isso pra mim era uma graça, deixava as orelhas pra enterter os cachorros. Isso pra mim era uma graça, deixava as orelhas pra enterter os cachorros. Mas como eu sou um peão andarilho, num mundo grande, mas de pouco espaço, eu me criei de estância em estância, deixo saudade por onde eu passo. Se o patrão velho me levar daqui, pois já não tenho mais força no braço, bem a cavalo eu quero subir. Um touro bravo na ponta do laço, bem a cavalo eu quero subir. Um touro bravo na ponta do laço. Um abraço a todos os campeiros do meu Rio Grande e deste Brasil, que Deus. Entre um mate e outro, a música do Rio Grande, Alvorada Missioneira. Andei, alargando os horizontes que eu mesmo redesenhei, e os mapas que risquei, a lança e ponta de adaga, estão nas folhas dos livros que a memória não apaga, estão nas folhas dos livros que a memória não apaga. Um dia deixei o campo, porque o campo me deixou. No pasto perdi o rastro que o vento norte apagou. Morador dos corredores, deixei pra trás horizontes. Herdei a fome das vilas e a quincha nua das pontes. Herdei a fome das vilas e a quincha nua das pontes. Volto à querência para cortar sesmarias, e um novo canto da terra cantarei nas pulperias. Desgarrados, boias frias encontrarão nova trilha, e os direitos sonegados virão em sobrepartilha. E os direitos sonegados virão em sobrepartilha. Um dia deixei o campo, porque o campo me deixou. No pasto perdi o rastro que o vento norte apagou. Morador dos corredores, deixei pra trás horizontes. Herdei a fome das vilas e a quincha nua das pontes. Herdei a fome das vilas e a quincha nua das pontes. Um dia volto à querência para cortar sesmarias, e um novo canto da terra cantarei nas pulperias. Desgarrados, boias frias encontrarão nova trilha, e os direitos sonegados virão em sobrepartilha. E os direitos sonegados virão em sobrepartilha. Um dia deixei o campo. Porque o campo me deixou. Missionei. Bandeira FM 94.9. Feita pra você. Pra você. Ouça agora, Plantão de Notícias Rede Vivo. O governo publicou no Diário Oficial da União a ampliação por mais um mês da suspensão para prova de vida do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, para os servidores federais. A exigência de recadastramento anual de aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis continua marcada para o próximo dia 1º de junho para todos os outros beneficiários do INSS, mas passa para o início de julho, no caso dos funcionários da Administração Pública Federal. Informou o Plantão de Notícias Rede Vivo. Novas informações às 6:30. Eu vivo aqui comprando bem, cuidando do planeta que é teu também. Vem pra cá, tem preço, qualidade, prazo pra pagar. Vem logo, faz teu cartão da Rede do Coração. Rede Vivo, dia a dia é aqui que eu vivo, na Rede do Coração. Economia é tradição. Rede Vivo, 100% gaúcha. Eu vivo aqui. Vai construir ou reformar? Então vem. Eu vivo aqui comprando bem, cuidando do planeta que é teu também. Vem pra cá, tem preço, qualidade, prazo pra pagar. Vem logo, faz teu cartão da Rede do Coração. Rede Vivo, dia a dia é aqui que eu vivo, na Rede do Coração. Economia é tradição. Rede Vivo, 100% gaúcha. Eu vivo aqui. Vai construir ou reformar? Então vem pra Becker. Aqui tem ofertas exclusivas em 15 vezes sem juros no cartão de crédito Becker. Vaso sanitário Lorenzetti, só 15 vezes sem juros de R$53. Janela veneziana de alumínio Riobras, 15 vezes sem juros de R$47,90. Porta interna Becker, só 15 sem juros de R$26,60. E mais uma infinidade de produtos pra você. Vem comprar barato. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma diferente e inovadora. Conectado com as mais novas tecnologias. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Missioneira, a rádio com o seu jeito. Missioneira, é impossível não gostar. Aqui o tranquito fandangueiro não para, Alvorada Missioneira, na comunicação de Nascimento Oliveira. Vamos em frente, gauchada boiana, agora 5:33, temperatura permanece nos 7 graus, oferecimento do nosso programa Madeireira WS, aproveita as facilidades, né? Meu amigo que tá precisando de uma ajeitada aí na fazenda, na mangueira, cerca meia caída, né? Vem à cidade então e compra madeira prontita aí para fazer, né? Lá na Madeireira WS, madeira para pergolado também, sob encomenda no 99163-3687. Fala com nosso amigo Gerson Weber aqui, na BR-285, ao lado ali da JS Walter. Lojas Becker, tradição de bem viver. Olha, tem o setor de bazar, ferramentas, pisos, porcelanatos, aberturas e também a linha completa de tintas. E também o setor de banheiro, né? Portas, janelas, enfim, o que você precisar, você encontra junto às Lojas Becker. Também o setor de cozinhas. Chega lá, pega o folder, né? E confere tudo que tem ali para você adquirir, fazer um bom negócio junto as Lojas Becker. Pra você dormir bem, né? Nesse inverno vai bagual, comprar um lindo colchão lá. E tem o estofado também. Então, preço especial de primeira junto às Lojas Becker. Filial aqui de São Luís, telefone 3352-4041. Força também do nosso programa do Super Compra São Jorge. Confira as ofertas. Papel higiênico dueto, folha dupla com 12 rolos. De 30 metros a 12,98. Sabão em pó brilhante, sachê 800 gramas, 6,29. Creme dental Free Dent Menta, 180 gramas, 2,99. A cerveja Skin, 600 ml sem casco, 3,49. A cerveja Amstel Puro Malte, 473 ml, 3,49. Coca-Cola PET, 2 litros e meio a 5,79. Leite integral LG, o litro, 3,39. Óleo de soja Lisa PET, 900 ml a 7,98. Pêssego em calda, fatias Brem, 820 gramas, 5,98. Wafer Isabela, sabor, 100 gramas, R$1. Doce de leite Langiru, 400 gramas, 3,99. Nescau Nestlé 2.0, 400 gramas, 5,49. Maionese da Ajuda, sachê tradicional, 510 gramas, 2,28. Maionese da Ajuda, sachê, 200 gramas, R$1. Massa pastel Dálita, 500 gramas, 4,99. Massa Casaredo, Rigatone, parafuso e caracolinho, pacote, quilo, 4,98. Ovos vermelhos solta, dúzia, 4,99. Maçã Fuji Galo, quilo, 2,99. A carne bovina, paleta com osso, quilo, 25,98. Ofertas válidas até o dia 27 de maio, enquanto durar o estoque, Cacré para julho de 2021, no Rancheque para o dia 19 de julho de 2021. Aceitamos todos os tipos de cartão do Banri Quero Quero em duas vezes, no setor de Bazar e Brinquedos em até cinco vezes. 3352-2954, Salvador Pinheiro 412, no bairro Duque de Caxias. Birk Materiais de Construção tem areia e brita no bag, cimento, ferro, argamassa, cal, tijolo, maciço e furado paletizado. Além de cerâmica, tintas, material elétrico e hidráulico, que é a linha completa de ferramentas, hein? Entrega rápida, tem caminhão próprio, facilita a entrega do produto aí na sua obra, hein? 13 de maio, 1835, telefone 3352-4585 ou WhatsApp 984518225. No comando lá do nosso amigo Cacildo Birk e toda a sua equipe, né? Nosso muito obrigado. Neri Araújo, na boca do Brete, escutando nosso programa. Um abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa quarta-feira para o amigo. Pedro Hortaça, desde os tempos de Cepé. E o João Marcel canta a seguir com Trova de Dois Amigos. 5h37, 7 a temperatura. Seu gringo, faça silêncio. Vai cantar um missioneiro. E pra não dar entreveiro e o baile ficar suspenso, pode guardar seu dinheiro, que eu vou falar o que penso. Lá na América do Norte se vieram para os confins, trazendo a fome e a morte, muito pior que graxaim. E hoje por toda parte mudam tintim por tintim. Palheiro tem fumo lis e a bombacha virou jeans. Palheiro tem fumo lis e a bombacha virou jeans. Trazem o povo a cabresto pela tal televisão. A ganância não tem preço nessa maldita invasão. Viram o mundo do avesso, pesticida, poluição. E se dizendo progresso, querem tomar o galpão. E se dizendo progresso, querem tomar o galpão. A evolução sem limites é que arrebenta natureza, levanto tudo que existe na força da correnteza. Onde o Tio Sam dá palpite, não resta pão sobre a mesa, pois nenhum povo resiste à morte da natureza. Pois nenhum povo resiste à morte da natureza. Há muito sobem a rampa, tapados de cerimônias, nossa conta virou trampa, sem a menor parcimônia. A mesma história se acampa, onde a gringada se adona, estão com o pé na pampa e as duas mãos no Amazonas. Estão com o pé na pampa e as duas mãos no Amazonas. Seu gringo, perca o entono, pois mate não é café, e o cepo nunca foi trono de mistercinho qualquer. Por isto não perca o sono, e pode ir dando no pé, porque esta terra tem dono desde os tempos de cepé. Porque esta terra tem dono desde os tempos de sempre. Porque esta terra tem dono desde os tempos de sempre. Boa música do Rio Grande, na comunicação de Nascimento Oliveira. Você está acompanhando Alvorada Missioneira. Senhoras, senhores, temos aqui o campeão brasileiro de trova, João Maciel, e o artista disco de ouro do Rio Grande, Tiru Missioneiro. E o primeiro verso é pra João Maciel. Cê é pra sair cantando, muito obrigado, parceiro. Vou convidar esse artista, amigo e companheiro. É um orgulho gaúcho, também do Brasil inteiro. Para seus fãs é um tesouro, artista disco de ouro, grande Chiru Missioneiro. Perdoa. Eu também sou bom de rima, não digo palavra à toa. Quando te vejo cantando, parece que tô enxergando Gildo de Freitas em pessoa. Eu CD e eu cantando com você aumenta mais meu sucesso. Sou lá no quartel, eu te fazendo um costado, desempenho meu papel. O velho Gildo tinha calma, parece que sua alma se encarna no João Maciel. Hoje pra nós é uma lei. Por isso que eu penso assim: se ele se encarnar em mim, vou cantar mais do que sei. Gente querida, agradeço ao meu parceiro, grande campeoníssimo brasileiro, João Maciel. Prazer cantar contigo, meu irmão. Antes de compartilhar, curtir, retuitar ou copiar uma notícia ou informação, verifique primeiro se o site ou a pessoa tem compromisso com a verdade e isenção na informação. Não compartilhe ou divulgue informações falsas. Uma campanha da Rádio Missioneira. Compromisso com a informação. É tempo de cancelar e priorizar. Cancele o desrespeito pelas regras coletivas. Priorize a vida. Cancele as fake news. Priorize a verdade. Cancele os convites para festas, encontros e rolês. Priorize o convívio com o seu núcleo familiar. Cancele o adeus sem despedida. Priorize o abraço de amanhã. Cancele tudo que não vale a pena. Priorize a saúde de todos. Só assim, eu, você, sua família e amigos, poderemos comemorar a alegria de estarmos vivos. Se precisar sair, use máscara e siga os protocolos dos órgãos de saúde. Uma campanha da AGERT, Sindi Rádio e Rádio Missioneira FM. Um novo som com o mesmo coração. Em maio, o barato é comprar na Becker. Smartphones, móveis, eletrodomésticos, brinquedos, materiais de construção e muito mais. Na Becker você encontra tudo, tudo pra sua casa. Até empréstimo pessoal com pagamento no carnê. Isso mesmo, empréstimo pessoal com pagamento no carnê. E pra facilitar ainda mais, com o cartão de crédito Becker, você compra na farmácia, no supermercado, em qualquer lugar, aonde você precisar. Vem ser cliente Becker. Vem comprar barato. A Rádio Missioneira, agora na palma da sua mão. Baixe no Google Play o aplicativo para o seu celular. O povo tá esperando o gaiteiro, puxa esse fole. Não dá mole, vamos arrebentar. Você está acompanhando o programa Alvorada Missioneira na comunicação de Nascimento Oliveira. Vamos em frente, meus amigos, agora 5 horas mais 52 minutos, na audiência aqui, nosso amigo, o seu Valdemar, lá na cidade de Porto Xavier, nas barrancas do Rio Uruguai, lá tá na audiência, nosso programa, um abraço aí, seu Valdemar, ele disse, Nascimento, veio, se for possível rodar para nós aí, o saudoso Francisco Vargas, Viver de Meu Pai, o pedido é uma ordem, então vamos meter ele ficha aqui, ó, depois na sequência vamos trazer o saudoso Gildo de Freitas com Nós Todos Somos Iguais. É a música do Rio Grande, manhã desta quarta-feira, hoje dia 26 do mês de maio, já se cambiando o mês 5 já, né? Que coisa de louco, tá cruzando ligeiro que nem raio no arame. E a música do Rio Grande em destaque aqui na programação. Seus conselhos me criei honesto, de limpo caráter e boa conduta. E nesta vida de dura passagem, me destes coragem pra enfrentar a luta. Hoje, porém, que te encontras velhinho, enrugado, quase no fim deste longo caminho que por Deus um dia pra ti foi traçado. Já completou quase 70 anos, é justo que esteja com o corpo cansado. Às vezes lhe encontro sozinho falando, talvez recordando seus tempos passados. A seus pés um gato e um cusco mimoso. Ali saboreia mate de erva buena. Lá de vez em quando um trago gostoso. Faz um bom cigarro e tira uma tragada. E repara o tempo está frio e chuvoso. E fica entretido olhando da cozinha. Lá fora as galinhas subindo pro pouso. We'll be right back. papai contarmos proezas dos tempos de moço. Nos conta causo de baile carreira, de brigas de adaga nas canchas de osso. Nos fala até das velhas namoradas e dá gargalhadas de dobra o pescoço. Sei que um dia esse velho nos deixa, porque esta vida Deus só nos empresta. E chegando o tempo é de justo que ocupe o lado de Deus, o lugar que lhe resta. Mas neste dia eu quero ver papai trajado a gaúcho igual dia de festa. E chegar na estância lá do infinito, no pingo tranquilo de chapéu na testa. Entre um mate e outro, a música do Rio Grande, Alvorada Missioneira. Coisas que se passaram pela minha mocidade. Quem tem meu temperamento vive por causalidade. Já nasci pra ser assim. Eu trouxe dentro de mim um gesto de autoridade. Vai facão, sempre foi um gaúcho bueno. Quantos brancos não dançavam nesses salões de moreno? De vereda na chegada, já brigava na entrada, para não perder o treino. Eu gostava desses bares, porque a entrada era barata. Meu sangue é de português, sempre gostei de mulato. E elas me admiravam, sorriam, me arrodeavam, por eu ser solto das patas. Existe facilidade pra fazer cruza de raça. perfeito. Estudo na mesma aula. Não existe preconceito. Hoje, sem haver vexame, Salvador das Missões, terra do cooperativismo, onde surgiu empresas importantes da região, graças ao pensamento visionário de seu povo. Antiga linha São Salvador, fundada por imigrantes alemães, terra onde se desenvolve a suinocultura e a produção de leite e onde o rio Ijuí se alarga para formar o lago da usina São José. Missioneira, 94.9, agora em Salvador das Missões. Um novo som, com o mesmo coração. Hora certa. Supermercado Ponto Certo. 6:02. Ofertas Ponto 123 anos. Chuchu quilo 1,99. Brócolis a unidade 13,99. Sabão em pó Omo Lavanderia 3,5 quilos 29,99. Carne de primeiro lombo com osso quilo 28,99. Carne moída de segunda guisado quilo 25,99. Coxa sobre coxa Langiru individual quilo 7,99. Vinho Gran Vale reservado Chile 750 ml 19,99. Vinho Santa Carolina, reservado Chile, 750 ml, 26,99. Cerveja Esqui, 350 ml, lata 1,79. Cerveja Esqui sem casco litro, 4,69. Como vai o tempo e a temperatura? Tempo bom. Temperatura, 7 graus. A GSL está voltando. O futsal com mais emoção é aqui na 94.9. Aguarde. Aguarde. Apoio, vereadora Nara Mendes, sempre atenta às questões relacionadas aos desportistas da cidade e com a visão de que o esporte favorece a cidadania. FC Contabilidade e Assessoria Empresarial, Registros de Empresas, ITR, Imposto de Renda e Emissão de Certificado Digital, na Salvador 1686. Telefone WhatsApp 55-3352-3299. Lavagem Guarani, Lavagem e Higienização, na Marechal Floriano, no centro, fone 996-12-3223. Vereador Valmir Silveira, trabalho sério em busca de melhorias na área de saúde, esporte e bem-estar social, procurando sempre ouvir as demandas da comunidade da cidade e interior. Mania Esporte, você tem toda a linha de material esportivo para o seu esporte preferido, com as melhores marcas, Nike, Adidas, Asics e Puma, linha Fitness e Grêmio Inter, vestir e calçar com prazer no seu esporte e as melhores formas de pagamento, cartão ou crediário. Mania Esporte, pratique essa ideia. Baixe o aplicativo da Rádio Missioneira no seu celular. Acesse o Google Play e ouça a emissora em qualquer lugar. Alvorada Missioneira é a música do Rio Grande em destaque, na comunicação de Nascimento Oliveira. Vamos em frente, meus amigos. 6:04, temperatura em 7 graus, manhã desta quarta-feira, hoje é dia 26 de maio. Mais uma vez, a você que está de aniversário, e receba nossos cumprimentos, votos de muitos anos de vida, o convívio da família e também dos amigos. Muita paz, muita saúde, né, tia? Este tempo aí de pandemia, vamos se cuidar, né? Chasque Bueno aqui também, para o nosso amigo que está sempre nos acompanhando, nosso amigo Vanderlei. Trabalha junto à fazenda do meu amigo Leandro Chaturino, na Timbaúva. Um abraço, Vanderlei. Firme com a nossa cultura sempre, né? O meu amigo Roberto Fraga, o Coro de Égua, deve estar escutando a gente também. Um abraço para dona Luísa, aqui no Pontão. Seu João Sodré também está na boca do Breto, ouvindo a gente também. Nosso muito obrigado. Lá em Pirapó, nosso amigo seu Sérgio Correia, batendo, escutando o nosso programa, né? Um abraço. Muito obrigado pela preferência ouvir a gente. Birk Materiais de Construção, areia e brita no Beck. Dispõe também de cimento, ferro, argamassa, cal, tijolo maciço e furado paletizado. Além de cerâmica, tintas, material elétrico hidráulico e a linha completa de ferramentas. Entrega rápida, 3352-4585. Tem um caminhão próprio, por isso que eu digo entrega rápida. Isso mesmo, você vai lá, faz sua compra, dá o endereço certito e o pessoal vai levar até você aí. O WhatsApp da empresa, 984518225. Madeireira WS, dispõe de tábuas de pinos e eucalipto, madeira para cerca, listão e tramas por encomenda, madeira para pergolado, deck para piscina, aqui na BR-285, ao lado ali da antiga, é a antiga Madeireira Weber, né? Ao lado ali do JS Walter. 991-63-3687, fala com nosso amigo Gerson Weber. Lojas Becker, tradição de bem viver, móveis, eletro, materiais, para você que quer agitar sua casa, né? Decorar em sua sala, uma rica numa TV, um som, um estofado, enfim, um dormitório. Tem nas lojas Becker, sempre com a condição facilitada. Aqui em São Luís Gonzaga tem as lojas Becker, na General Paiva 1299, o fone é o 3352-4041. Procure uma Becker também na sua cidade aí, né? Super Compra São Jorge e as ofertas, confira. Carne bovina paleta com osso, quilo a R$25,98. Maçã Fuji Galo, quilo a R$2,99. Ovos vermelho solto a dúzia, R$4,99. Massa Casaredo, rigatone, parafuso e caracolinho, pacote. O quilo está a R$4,98. Massa Pastel Dálita, 500 gramas, R$4,99. Maionese da Ajuda, sachê, 200 gramas, R$1. Maionese da Ajuda, sachê tradicional, 510 gramas, R$2,28. Nescau Nestlé, 2.0, 400 gramas, R$5,49. Doce de leite Langiru, 400 gramas, R$3,99. Wafer Isabela, sabores, 100 gramas, R$1. Pêssego em calda, fatias Brem, 820 gramas, a R$5,98. Óleo de soja Lisa Pet, 900 ml, R$7,98. Leite integral LG, litro, R$3,39. Coca-Cola PET 2,5 litros, R$5,79. Cerveja Mistel Puro Malte 473 ml, R$3,49. A cerveja Skin 600 ml sem casco a R$3,49. Creme dental Frident Menta 180 gramas, R$2,99. Sabão em pó Brilhante sachê 800 gramas, R$6,29. E o papel higiênico Dueto folha dupla com 12 rolos de 30 metros a R$12,98. Ofertas válidas portanto até o dia 27 de maio. Ou enquanto durarem os estoques. Cacrebe lá para o mês de julho de 2021, no antes, lá pelo dia 19 de julho de 2021. Aceitamos todos os tipos de cartão do Banri Quero Quero em duas vezes, no setor de bazar e brinquedos em até cinco vezes. Fone 3352-2954, Salvador Pinheiro 412, no bairro Duque de Caxias, aqui no Torrão Missioneiro São Luís Gonzaga. Meus amigos dos bairros, pessoal aqui do centro, pessoal do comércio, pessoal que já está se organizando aí para mais um dia de trabalho, nossos amigos padeiros, pessoal aí do quarto RCB, Brigada Militar, Polícia Civil, né? Um abração para todos vocês aí, um bom trabalho, uma boa quarta-feira. Nossos amigos aí do campo, pessoal aí do interior, né? Que estão lidando aí com leite da Barrosa, tchê. Nosso muito obrigado a vocês aí, né? E sempre ouvindo a Missioneira FM. Nos 94.9. Seu Macir aí de Garruchos, sempre firme com a nossa cultura. Um abraço, seu Macir. Muito obrigado pela audiência. Tem outro Macir aqui que é aqui na costa do Piratini. Seu Macir aqui da Fazenda do Caíno. Um abraço. Muito obrigado pela audiência, seu Macir. Sempre firme, né, com a Rádio Missioneira. Não frouxa nem um tento, né? Meu amigo Nanico aí no interior de Bossoroca, lá na comunidade de São Joaquim. Um abraço, Nanico. Obrigado pela audiência aí. Sempre cultuando a nossa tradição do nosso pago. E a música tem sequência? Um abraço também aqui ao nosso amigo Narciso Flores. Tá sempre firme com a nossa cultura também. Um abraço, Narciso. Obrigado pela audiência aí. Também no interior da Bossoroca. Nelson Cardoso chega e canta o Baio Encerado e depois na sequência tem um Gildinho com Identidade Monarca. Já teve um... amigo baio, sabe o que estar acabado. Eu tive um certa vez, por isso sei do que faz. Um flete vai vencerá, me deram de regalo. Um flete vai vencerá, me deram de regalo. Por muito tempo, parceiros, devemos da mesma ponta. Quando ainda havia tropas, muitos dias de repouso, cruzando vós e caminhos, desfazendo os horizontes. Cruzando vós e caminhos, desfazendo os horizontes. Pelas picadas escuras, trocando orelhas aris, meu pai, gato do mato, corpo leviano, um prisco, era um irmão do silêncio, ou a chispa de um coris. Era um irmão do silêncio, ou a chispa de um coris. Que tempo aquele, meu pai, das gaúchas comitivas, a pionada da fronteira, dando de mão pros virivas, conhecendo os quatro cantos da nossa pampa nativa. Conhecendo os quatro cantos da nossa pampa nativa. Cruzar no Quaraí, nadava até de cangalha, como trigo a nunca vi, mal comparando um capim, usado com surubi, mal comparando um capim, usado com surubi. Estradas realengas dos corredores gerais, meu bairro, lua encardida, muito chão deixou pra trás. Ou pelos quartos de ronda que nem existem mais. Ou pelos quartos de ronda que nem existem mais. Das histórias que deixamos, muitas contei a meu filho. Quando a saudade gaviona tem arma no farinho, dois irmãos se reencontram, unidos pelo zumbi. Dois irmãos se reencontram, unidos pelo zumbi. Que tempo aquele, meu pai, das gaúchas comitivas, a pionada da fronteira, dando de mão pros virivas, conhecendo os quatro cantos da nossa pampa nativa. Conhecendo os quatro cantos da nossa pampa nativa. Conhecendo os quatro cantos da nossa pampa nativa. Música do Rio Grande ecoa campo afora na programação do Alvorada Missioneira. Eu quero convidar o meu grande amigo Edson Dutra dos Serranos para que cantando conte um pouquinho da história dos monarcas. É contigo, doutor. E dois irmãos que sonhavam ser artistas, na grande terra sulista um nome forte brotou. Rio Grande afora, abrindo e cortando estrada, pelos bailes derramada um império se formou. Gaitas no peito, as guelas bem afinadas, alegravam as madrugadas com suas belas canções. Assim nascia cá no sul a grande marca, e o estilo dos monarcas conquistou os corações. A nossa identidade tem bigode, tem história, tantos momentos de glória, de música e tradição. Somos monarcas. Nosso destino é cantar, com nossa arte alegrar este Brasil coração. Em nome dos serranos, querido colega e amigo Gildinho, queridos e talentosos colegas dos monarcas, fica o nosso abraço e a emoção de tomar parte dessa música que é uma verdadeira identidade monarca. De fole solto e guitarra feito lança, até onde a voz alcança, ecoa a nossa mensagem. Não tem canseira, Deus nos mostra o rumo certo, com fibra e sorriso aberto, prontos pra outra viagem. Nosso ideal, a cada dia mais forte, cruzando de sul a norte, levando a arte campeira. Mostrar ao mundo nossa terra abençoada, da nossa querência amada, erguer bem alto a bandeira. A nossa identidade tem bigode, tem história, tantos momentos de glória, de música e tradição. Somos monarcas. Nosso destino é cantar, com nossa arte alegrar este Brasil coração. E tradição. Somos monarcas. Nosso destino é cantar, com nossa arte alegrar este Brasil coração. Com nossa arte alegrar este Brasil coração. Suas compras rendem pontos e seus pontos rendem prêmios. São utensílios para sua casa de muito valor. Confira em nossa caixa. Clube de Prêmios é na MB Farmácias. Ô, motora, é melhor o senhor quebrar aqui a esquerda. Ué, por que, amigo? Rolou um acidente na ponte, tá tudo engarrafado. Ué, como é que você sabe? Ouvi aqui no rádio FM do meu celular. Rádio no celular? Da hora, hein, mano? Curta o sinal do Rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais. A emoção está no ar. Missioneira, missioneira. A boa música do Rio Grande, na comunicação de Nascimento Oliveira. Você está acompanhando Alvorada Missioneira. Pois muito bem, meus amigos, já na parte final do nosso programa, vou entregar aqui as rédeas do pingo aqui pro meu colega Thiago Pinheiro, que assume a mesa de áudio daqui a pouquinho mais, né? E desejar a todos aí uma excelente quarta-feira. Às 15h30 eu retorno aí com o programa Fim de Tarde e amanhã, cedito,

do mundo quando tomo um chimarrão. A cambona cheia d'água bufando sobre o tição. Carreteiro e carne assada, o cheiro gordo é pirão. Sou feliz, sou missioneiro e gosto de sentir o cheiro que vem do fogo de chão. Gosto do pago gaúcho, o meu querido rincão. Rio Grande, velho farrapo, orgulho desta nação. Gosto de tudo que faço no meu querido rincão. Rio Grande, velho farrapo, orgulho desta nação. Criei na tradição, sou tropeiro e tomador, elido com a demotão. Também canto de aporfia, faço cosca num violão, mas o que eu acho bem lindo é um dia de marcação. A indiada se mistura, ali ninguém é patrão. Madrugo cedo e me mexo, gosto de arrebentar o queixo de algum. Gosto do pago gaúcho, o meu querido rincão. Rio Grande, velho farrapo, orgulho desta nação. Gosto de tudo que faço no meu querido rincão. Rio Grande, velho farrapo, orgulho desta nação. Toso bem, faço aramado, sou arisco no facão. E já enfrentei o demônio solito na escuridão. Sou doutor numa carneada e entendo decapação. Eu não estou me exibindo, mas o que eu acho bem lindo é um fandango de galpão. Gosto do pago gaúcho, o meu querido rincão. Rio Grande, velho farrapo, orgulho desta nação. Gosto de tudo que faço no meu querido rincão. Rio Grande, velho farrapo, orgulho desta nação. Na região, todo mundo tá ouvindo 94.9, um novo som com o mesmo coração. Ouça agora, Plantão de Notícias Rede Vivo. Os produtores que adquiriram insumos pelo programa Troca-Troca de Sementes de Milho e Sorgo em 2020 terão seus débitos anistiados pelo governo do Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito ontem pelo governador Eduardo Leite durante a cerimônia virtual de assinatura do decreto de renovação do Fundo Leite. 16 mil agricultores serão beneficiados com a medida. A dívida total é de cerca de 4 milhões de reais. A solicitação de anistia para pequenos agricultores que sofreram prejuízos com as duas estiagens seguidas foi feita pela FETAG em novembro do ano passado. Foram 6 meses de espera para o pedido ser atendido, observou o presidente da entidade, Carlos Joel da Silva. Na semana passada, a federação havia emitido uma nota cobrando uma resposta e acusando o Estado de ter esquecido da agricultura familiar. Informou o Plantão de Notícias Rede Vivo. Novas informações às 9:15. Eu vivo aqui comprando bem, cuidando do planeta que é teu também. Vem pra cá, tem preço, qualidade, prazo pra pagar. Vem logo, faz teu cartão da Rede do Coração. Rede. Rede Vivo, dia a dia é aqui que eu vivo. Na rede do coração, economia é tradição. Rede Vivo, 100% gaúcha. Eu vivo aqui. Missioneira, a rádio da cidade. Missioneira FM 94.9, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora, pela Rádio Missioneira, o programa Mateando com o Senhor. Um programa de avisos e comunicados da paróquia de São Luís Gonzaga. Salão de beleza da Ziza, alisamento, escova moderna, apliques de cabelo, cortes, penteados, maquiagem, manicure e pedicure e depilação descartável. Os melhores preços da cidade, na 1º de março 2246, fone 2803, Auto Posto São Luís, o seu posto Shell, garantia de combustíveis com qualidade, na baixada da avenida. Aos pais e às mães protegei-os, aos filhos cobri com teu amor. Rogai, rogai por nós, Virgem Maria e Rainha da Paz. Rogai, rogai por nós, somos teus filhos que recorremos a vós. Do povo sofrido e oprimido, dos negros e dos excluídos, dos operários e dos perseguidos. Rogai, rogai por nós, Virgem Maria e bom dia a você que está conosco em sintonia, está ligado com a Rádio Missioneira no programa da paróquia de São Luís Gonzaga, Mateando com o Senhor, no novo dia que Deus nos concede viver, está amanhecendo hoje, dia 26 de maio de 2021. Estamos aí na oitava semana deste ano litúrgico, o ano assim proclamado pelo Papa como ano de São José, o ano da família, também ano do pilar da palavra, que continua já desde o ano passado. Lembrando hoje, pelo calendário do Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora do Caravaggio, ainda Felipe Neri, Eva de Liege e Maria Ana. Hoje é dia nacional de combate ao glaucoma e também dia do revendedor lotérico. E o pensamento: não é preciso que a bondade se mostre, mas sim é preciso que se deixe ver. A autoria deste pensamento é de Platão, filósofo. E hoje então a liturgia faz a memória de São Felipe Neri, presbítero. Ele nasceu na Itália no ano de 1515. Também lá faleceu em 1595. Felipe foi ordenado presbítero e com um grupo de discípulos fundou a congregação do oratório. Ele inventou o ministério do acolhimento. Acolhimento a todas as misérias, ocupando-se principalmente dos romeiros que se apresentavam doentes e estavam empobrecidos. Deixou o exemplo de como é possível, sim, conciliar profunda espiritualidade na vivência e nos relacionamentos com as pessoas com bom humor. Na leitura, o profeta lança um apelo aos povos do mundo inteiro para que reconheçam que o Senhor é o Deus de todos os tempos. A seus discípulos Jesus ensina o caminho do serviço, que necessariamente também passa pela cruz. Quem ama é alguém que aprendeu a partilhar e também coloca os seus dons a serviço. Amiga e amigo, na opção por Jesus nós encontramos a felicidade e um caminho de paz. Na humildade e na fraternidade que construímos. Como discípulos de Jesus, somos enviados ao ministério da misericórdia e também ao serviço e ao cuidado para com a vida. O evangelho do dia desta quarta-feira é de Marcos, capítulo 10, versos 32 a 45. Está articulado às duas narrativas dos dois dias anteriores da liturgia, onde o tema era a questão da riqueza, a relação com os bens, que se tornam, de algum modo, obstáculo ao seguimento de Jesus, de acordo com como eles são encarados e como com eles nos relacionamos. Jesus, com seus discípulos, dirige-se a Jerusalém e lhes fala do seu pressentimento sobre a repressão e mesmo a violência mortal que ele sofrerá da parte dos chefes religiosos daquela cidade. Contudo, os discípulos de Jesus, fixados na expectativa de um Messias poderoso que se imporia com a força, eles não entendem as suas palavras. Tiago e João então dizem a Jesus: Mestre, queremos que nos conceda na tua glória nós podermos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus lhes responde: Vocês não sabem o que estão pedindo. Sabeis que os que são tidos como chefes das nações, estes subjugam as mesmas, e os seus grandes as oprimem. Entre vós não pode ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que serve a todos. Pois o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio para dar a sua vida pela libertação de muitos. O anúncio de Jesus, que expressa assim a sua prática de serviço na fragilidade, porém com um amor sem limites, é seguido da manifestação dos discípulos que aspiravam posições privilegiadas, esperando que Jesus fosse a Jerusalém para conquistar o poder. Com isto evidencia-se a incompreensão destes discípulos em relação à missão de Jesus até os últimos momentos de seu ministério. Jesus caracteriza os poderosos como opressores e tirânicos e renova aos discípulos uma proposta de consagrarem a sua vida ao serviço aos mais necessitados, pelo que os excluídos são reintegrados na vida. Na encarnação, Deus nos deu seu Filho Jesus, e o próprio Jesus dedicou sua vida convivendo com os discípulos e as multidões para a libertação e o resgate da vida de todos neste mundo. A vida de Jesus é, portanto, um testemunho do amor que tudo transforma e gera a vida que permanece para sempre, que, tendo a vida como referência fundamental, nós aprendamos a nos empenhar na construção de um outro mundo, de uma sociedade que seja solidária, justa e fraterna, um caminho que é viável, que é possível e que está em nossas mãos, depende também do nosso engajamento e da nossa disposição. Aos pobres dai a tua proteção. Virgem Maria e Rainha da Paz. Lembramos que estaríamos nesta semana, nós padres, em formação permanente em Santo Cristo, no seminário, mas em função da pandemia nós temos 2 dias, ontem e hoje, dias de reflexão, conduzida pelo Sandro Galassi, um estudioso da Bíblia e que é um leigo. Ele trabalhou na parte da manhã de ontem e continuará hoje de forma virtual. Nós estaremos ligados, acompanhando esta temática que ele tão bem desenvolve em torno e a partir do documento Carta Encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti sobre a fraternidade, amizade social, inspirado na parábola do bom samaritano. Então, nesta manhã nós estaremos também ocupados e acompanhando este segundo e último dia desta atividade que é da nossa diocese, de todos os padres na sua formação permanente. As celebrações previstas para esta semana, celebrações presenciais nas comunidades com os devidos cuidados. Amanhã, quinta-feira, dia 27, na comunidade Santa Rita de Cássia da Vila Paz, às 19 horas. Sexta-feira, dia 28 de maio, aqui na Matriz, às 19 horas. Para o próximo final de semana, último deste mês de maio, mês de Nossa Senhora, mês das Mães, é celebração da Santíssima Trindade, a melhor das comunidades. Sábado, dia 29, comunidade Santo Antônio do Rincão dos Araújos, às 15 horas. Comunidade Nossa Senhora do Carmo, do Pontão Santa Maria, às 16 horas. Comunidade Nossa Senhora de Lourdes, da Figueira, às 16h30. Domingo, dia 30 de maio, na Matriz, 2 horários, 8 e 19 horas. Na Gruta Nossa Senhora de Lourdes, às 8h30. Comunidade Nossa Senhora de Fátima do Rincão dos Canudos, às 9h30. Comunidade Santo Antônio, de 16 de novembro, às 10 horas da manhã. Com referência à nossa reflexão no estudo que estamos realizando com os padres da diocese nestes dias, o documento do Papa, a carta encíclica Fratelli Tutti, o Papa se refere à essencialidade da vida cristã no serviço e também na vivência do amor. As pessoas podem desenvolver, diz o Papa, algumas atitudes que apresentam como valores morais, fortaleza, sobriedade, laborosidade e também outras virtudes. Mas para orientar adequadamente os atos das várias virtudes morais, é necessário considerar também a medida em que eles realizam um dinamismo de abertura e de união para com as outras pessoas. Esse dinamismo é a caridade infundida por Deus. Caso contrário, talvez tenhamos só uma aparência de virtudes que serão incapazes de construir a vida em comum. Por isso dizia Santo Tomás de Aquino, ele estava se referindo a Santo Agostinho, que a temperança de uma pessoa avarenta nem sequer era virtuosa. Com outras palavras, ainda explicava São Boaventura que as demais virtudes sem a caridade não cumprem estritamente os mandamentos como Deus os compreende e como ele deseja que os vivamos, que possamos progredir nós também na vivência e no testemunho do amor e do serviço, no cuidado para com a vida das pessoas e também da nossa casa comum, do nosso planeta, como o Papa também se refere no outro documento, outra carta encíclica, Laudato Si, louvemos ao Senhor. Assim concluímos o Matiano com o Senhor desta quarta-feira. Obrigado pela sua companhia. Obrigado à Rádio Missioneira, aos nossos patrocinadores. Tenham todos uma ótima quarta-feira com a graça da saúde e da bênção divina na intercessão de Nossa Senhora do Caravaggio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. beleza da Ziza. Alisamento, escova moderna, apliques de cabelo, cortes, penteados, maquiagem, manicure e pedicure e depilação descartável. Os melhores preços da cidade. Na 1º de março, 2246. Fone 2803. Auto Posto São Luís, o seu posto Shell. Garantia de combustíveis com qualidade. Na Baixada da Avenida. Apresentamos Mateando com o Senhor, um programa de avisos e comunicados da paróquia de São Luís Gonzaga. Missioneira, a rádio da cidade. 6:46. Lancheria Nosso Ponto, junto à Estação Rodoviária de São Luís. Atendimento diferenciado das 6:30 da manhã às 22:30 da noite. Aceitamos encomendas de churrasco e servimos viandas. Fone 3352-4653. Atenção, você que foi contaminado pelo Covid-19, fez tratamento, mas ainda está com os pulmões comprometidos, não desespere. Nós temos a solução, o famoso xarope Magrás, ação eficaz à base de plantas medicinais que trata e limpa todas as lesões pulmonar e curando todas as sequelas. Xarope Magrás, ação anti-inflamatória, broncodilatador, expectorante e antitussígeno, curando e aliviando bronquites, asma, tosse e outros males respiratórios. Xarope e composto Magarás, ação eficaz com mais de 50 anos de tradição e milhares de curas comprovadas. Já nas farmácias. A história de São Luís Gonzaga inicia dia 3 de junho de 1687. Liderados pelo padre jesuíta Miguel Fernandes, 3 mil índios guaranis foram transferidos da redução de Concepción na Argentina e fundaram no alto de uma coxilha, entre os arroios Chimucu e Piraju, a redução de São Luís. Era o surgimento da nossa São Luís Gonzaga. A vereadora Nara Mendes, do MDB, orgulha-se em fazer parte dessa história e parabeniza toda a comunidade pelos 334 anos de história. O povoado de São Luís sofreu duros golpes na sua história. Após o fim trágico das missões, foi saqueado em 1828. Na Guerra dos Farrapos, em 1835, muitas famílias, para fugir das escaramuças bélicas, ocuparam o casário abandonado. São Luís se reergueu e hoje é o lar de mais de 30 mil vidas. O vereador João Yuri, do PSD, deixa aqui a sua homenagem pelos 141 anos de emancipação e 334 anos de história. Missioneira FM 94.9. Feita pra você. Pra você. Quero ver quem é que sabe dançar de rosto colado. Aí sem errar nenhum passo, arrodeando pros dois lados. Quero ver quem é que sabe dançar de rosto colado. Aí sem errar nenhum passo, arrodeando pros dois lados. Homem chegando com baile velho botado, sinto cheiro de pecado no cabelo da morena. E puxei todo e botei o melhor perfume no aroma de daço, me vou chacoalhando as melenas. Quero ver quem é que sabe dança de rosto colado, mas sem errar nenhum passo, arrodeando pros dois lados. Dança de rosto colado, mas sem errar nenhum passo, arrodeando pros dois lados. Quero ver quem é que sabe dança de rosto colado, mas sem errar nenhum passo, arrodeando pros dois lados. E a gaita véia dando volta igual cruzeira, e no meio da bombadeira faz um ponteio violeiro. E o candeeiro faz que se apaga e se acende, e até parece que entende que o baile é pra fandangueiro. Quero ver quem é que sabe dançar de rosto colado, mas sem errar nenhum passo, arrodeando pros dois lados. E é no bailão do grupo Sete Povos que eu vou dançar de rosto colado com essa morena. Quero ver quem é que sabe dança de rosto colado, mas sem errar nenhum passo, arrodeando pros dois lados. Quero ver quem é que sabe dançar de rosto colado, aí sem errar nenhum passo, arrodeando pros dois lados. A madrugada vem chegando de a cavalo e a indiada no mesmo embalo, coiceando numa maneira. Alma baileira de quem nasceu fandangueiro, templada a luz de candeeiro nos bailes lá da fronteira. Quero ver quem é que sabe dançar de rosto colado, aí sem errar nenhum passo, arrodeando pros dois lados. Na região, todo mundo tá ouvindo 94.9, um novo som com o mesmo coração. No inverno de 1687, índios guaranis e padres jesuítas percorreram centenas de quilômetros desde a Argentina para fundar uma nova missão. No alto de uma coxilha, nas proximidades do Ximbocu, decide iniciar um povoado. Nascia assim São Luís Gonzaga. Mercado Estrela do Pirica junta-se às homenagens e parabeniza todos os munícipes por mais essa data. Em 1817, após o fim das missões, Dom João VI criou a vila de São Luís da Leal Bragança. Mais tarde, em 1854, foi incorporado ao município de Cruz Alta. E em 1857, a São Borja. Em 1876, São Luís Gonzaga passou a ser o quinto distrito de Santo Ângelo. E em 3 de junho de 1880, foi elevado à categoria de vila. O 33º núcleo do CEPERS de São Luís Gonzaga parabeniza a todos os munícipes pelos 334 anos de história. Na MB Farmácias, você compra no crediário em até 5 vezes sem nada de juros no carnê. Guarde seu dinheiro e parcele suas compras no crediário MB. Você já conhece os novos serviços da agricultura de precisão Cevale? Uma atividade que tem como objetivo aperfeiçoar o uso dos insumos agrícolas dentro da propriedade, tornando sua lavoura mais produtiva e sustentável financeiramente. Procure seu consultor agronômico na Cevale e saiba mais sobre como obter melhores resultados com serviços mapeamento de nematoides, mapeamento de compactação de solo através das zonas de manejo. Cevale. É época de mega preços Barraca Missões. Confira o distribuidor de sementes, adubos e ureia. Capacidade de 600 e 800 quilos da marca São José. À vista, 15% de desconto ou abraço. Tem condições para não esticar o laço. A Barraca Missões vende também produtos agropecuários de qualidade para que você tenha produtividade e rentabilidade. Compre na loja mais próxima com entrega na sua propriedade. Barraca Missões, o lugar onde você é o patrão. No início do século XX, o então senador Pinheiro Machado procurou trazer progresso para São Luís. Instalou aprendizado agrícola, o telégrafo, a estrada de ferro e a ponte do rio Piratini. Com a morte do senador em 1915, São Luís novamente mergulhou numa profunda estagnação. A terra de Pinheiro Machado reconquista agora o caminho do desenvolvimento. Com esse histórico, a executiva municipal do MDB parabeniza todos os sanluisenses pelos seus 334 anos de história. Após momentos de abandono e angústia com o fim das missões, São Luís Gonzaga viu no dia 3 de junho de 1880 a chance de se reconstruir. Naquele inverno do século XIX, conseguiu a autonomia de Santo Ângelo e, a partir daí, buscou o alto sustento que permanece vivo até hoje. Mensagem do prefeito Sidney Brondani, em comemoração aos 141 anos de emancipação político-administrativa e 334 anos de história. Mas o meu jeito rude, de quem parece já estar minguando. Missioneira, tá aqui, tá legal. Está começando o programa 5 Minutos com Jesus. Programa da Paróquia Evangélica Luterana São João Batista. Com sede na cidade de São Luís Gonzaga, na rua Salvador Pinheiro Machado, 859. Fone 3352-1165 e 996-24-2457. Quem matou Jesus? Com essa pergunta insinuosa, começamos mais um programa 5 Minutos com Jesus. E como é bom ter você em nossa companhia. Partindo dessa pergunta, vamos meditar no texto de Atos 2, versículo 23, que diz: e vocês mesmos mataram, por mãos de homens maus, que o crucificaram. Atos 2, versículo 23. Que Deus abençoe essa pergunta, esse texto de hoje. Amém. O apóstolo Pedro, 50 dias após a Páscoa, falando para uma multidão, relembrando a morte horrível de Jesus na cruz, fez uma afirmação repentina, taxativa e acusadora aos ouvintes: e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus, que então o crucificaram. Atos 2, versículo 23. Sim, todos ali presentes foram acusados de terem sido cúmplices da morte de Jesus na cruz. Na história do mundo, a pergunta quem realmente matou Jesus eventualmente ressurge, e discussões acaloradas acontecem. Enfim, muitas pessoas são apontadas como os autores dessa morte terrível que aconteceu no alto da cruz. Por outro lado, não se chega a uma conclusão definitiva dos autores reais sobre essa atrocidade. E a Igreja Cristã? O que ela pensa e confessa sobre quem matou Jesus? Na verdade, a Igreja Cristã sempre teve uma resposta clara e objetiva, pois os cristãos confessam: Jesus Cristo se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria, foi feito homem, foi também crucificado por nosso Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. A Igreja confirma aquilo que o apóstolo Pedro afirmou: e vocês mesmos o mataram, por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas depois de 3 dias, Deus em seu poder ressuscitou, livrando da morte e do poder da morte. A terrível morte de Jesus na cruz, da qual todas as pessoas são cúmplices, traz um grande consolo a cada um de nós, revelado em Apocalipse: pois fostes morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Apocalipse 5, versículo 9. Sim, ali na cruz, Deus mostrou-nos o seu amor em Jesus, pois em verdade, Cristo morreu carregando os nossos pecados. Somos assim agora, filhos amados, queridos de Deus e herdeiros da vida eterna. Que bom que Jesus morreu por nós. Que bom que pagou nosso pecado. Que bom poder saber que hoje nós já somos herdeiros e filhos de Deus da vida eterna. Que Deus conserve essa verdade em nós e a cada dia nos anime mais e mais. Amém. O programa 5 Minutos com Jesus é responsabilidade da Paróquia Evangélica Luterana São João Batista de São Luís Gonzaga. Temos como os nossos patrocinadores: Beto Telefonia, venda, manutenção e locação de centrais PABX e sistema de câmeras de vigilância para São Luís e região. Solicite um orçamento no fone WhatsApp 99961-3610. Carmack, assistência técnica em todas as linhas de tratores, especialmente Ford e Valmet, na rua Edemar Fabrício, 2146. Fone 3352-3190, em São Luís Gonzaga. Família de Ardi e Vali Yeager, de Bossoroca. Família de Eliseu e Roseli Buzi, de Bossoroca. Família de Francisco e Iria Ren Silva, de Rincão, de São Pedro, Santo Antônio das Missões. Obrigado por sua companhia e fiquem com Deus. Pirapó, do chão vermelho que tudo produz, às campinas onde o gado se cria. Antiga colônia Sommer, fundada em 1904 como um reduto de colonos alemães. Encravada na beira do rio Ijuí e banhada pelas águas do majestoso Uruguai. Palco de um rodeio afamado e onde a história missioneira também se perpetuou. Missioneira 94.9. Agora em Pirapó, um novo som, com o mesmo coração. hora certa. Supermercado Ponto Certo. 7 horas. Ofertas ponto 123 anos. Erva Rei Verde tradicional nativo quilo 9,99. Farinha Claríssima especialidade tipo 5 quilos 12,99. Feijão Serra Uruguaio quilo 7,88. Arroz Agro tipo 5 quilos 21,99. Pizzas Excelsior 460 gramas 9,99. Nata Santa Clara 300 ml 5,99. Chocolate Rachei vários tipos 87 gramas 3,79. Requeijão LG tradicional 200 gramas 4,49. Batata Monalisa ou cenoura o quilo 2,99. Como vai o tempo e a temperatura? Tempo bom em São Luís Gonzaga, temperatura baixa 6 graus. Tem algo novo no ar, som gostoso de ouvir. Você está ouvindo 94.9 Missioneira FM, um novo som com o mesmo coração. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A seguir, Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A informação precisa, a polêmica, entrevistas, debates, previsão do tempo, a notícia como ela é. Chega primeiro aqui na Missioneira. Jornal da Manhã, apresentação Nivaldo Maciel. Sete horas, 3 minutos, 7 horas e 3 minutos, estamos de volta aqui na Rádio Missioneira, iniciando aí mais um programa Jornal da Manhã. O pessoal aí pode olhar para o céu ao oeste aí para verificar aí o início de mais um eclipse lunar. Claro que com o amanhecer, o clarear do dia vai se tornar mais difícil de você visualizar, mas nesse momento...